Há 12 anos no ar, há 12 anos com você, um jardim, um coreto, a música e a saudade. A nossa querida Lafique Imóveis deseja aos seus clientes, amigos e funcionários todas as felicitações e que o ano vindouro seja felicíssimo. Votos dos diretores da Lafique Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho. Mas, o nosso negócio, a pedido é música. Vamos atender ele que reside no vizinho município de Torrinha, a rua 15 de novembro, o senhor Inácio Chiu conosco. Desejamos ao senhor Inácio Chiu de Torrinha todas as felicitações do mundo. E ele gostaria de ouvir esta gravação antológica com Moacir Bueno, com esta música que posteriormente veio a fazer sucesso com Francisco Alves, do Luiz Lacerda, gravação autêntica e original, Nancy. Carmen Miranda, portuguesinha, canta do Assis Valente, Recadinho de Papai Noel, arranjo do Pixinguinha, ainda para ele, da cidade do acolhedor município de Torrinha, o senhor Inácio Chiu conosco, Osni Silva, talentoso, saudoso, Osni Silva, em arranjo do maestro Gaó, em adaptação do Eduardo das Neves, Alça Manolita. Fez por ti dentro em meu peito a sentir tudo que pode oferecer a alma que vive em mim. É uma canção que idealizei para poder cantar assim. Ouve esta canção que eu mesmo fiz. É uma veneração. Somente poderia a musa traduzir o nome que é poesia. É a margem de história de amor que eu aprendi. Quando o teu nome assim eu me pedi, Nancy, Nancy, Nancy. Ouve esta canção que eu mesmo fiz pensando, é uma veneração, Nancy. Thank you.

como era muito curiosa, a cartomante foi consultar. Eu quero saber com certeza se Pedro meu toureador me ama com toda firmeza ou se ele jura um falso amor. As cartas abertas ali sobre a mesa, a velha responde com toda firmeza. Alça, alça, Manolita, 6.000 valete afirmar. Seu Pedro, minha querida, será teu porto da vida, enquanto vida ele tiver, não será de outra mulher. Prêmio que vive verás, que as cartas não mentem jamais. Mas chega um dia um chamado para o toureiro ir a Madrid. O coração desolado de Manolita ficava ali. Cacilda rival nos amores e Manolita quer se vingar. E para causar dissabores, 1.000 falsidades lhe vai contar. Seu Pedro não morre de amores por ti, chamado por outra vai ele a Madrid. Alça, não posso acreditar que Pedro me queira enganar. Seu amor, minha querida, será meu porto da vida, enquanto vida ele tiver, não será de outra mulher. Vai a buena dia e verás, que as cartas não mentem jamais. Chega, porém, de Madrid, uma notícia de entristecer. Pedro na praça dali, fora ferido, estava a morrer. Manolita toda chorosa, a cartomante vai consultar. E diz-lhe com voz lacrimosa, esse meu Pedro pode escapar. As cartas abertas, seu peito lhe estala, a velha tremendo, tristonha lhe fala. Alça, alça, Manolita, tudo na vida tem fim. Seu Pedro, minha querida, foi teu somente na vida. Eis-me o valete afirmar, seu Pedro acaba de expirar. Reza por ele na paz, e as cartas não mentem jamais. Você está ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade, pedida que está no ar há 12 anos consecutivamente agora, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas vamos nós com música, vamos sim. Nesta manhã de domingo vamos atender agora ele, que é nosso gentil ouvinte, ele que nos envia um belo cartão postal, ele que é o senhor Francisco Rossi Filho, 83 anos, com a sua vida bem vivida. E em seu cartão de boas festas, nós destacamos: nesta data que nasce o menino Jesus, luz da fé, luz do amor, luz da vida, Eu agradeço a você, meu filho, você, meu amigo, você, meu freguês, e também os seus familiares, e a todos os meus familiares, desejando um bom Natal e um feliz Ano Novo, com muita fé e luz. Nós também retribuímos, em nome de nossa equipe, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, ao nosso gentil ouvinte, Sr. Francisco Rossi Filho, que ainda tem algumas músicas que serão atendidas no ano que vem, logo no início do mês de janeiro. Ao Sr. Francisco Rossi Filho, hoje ele vai ouvir Roberto Luna em arranjo Hector Lenha Feta, do Lupicínio Rodrigues, Cadeira Vazia, Rolando Boldrin dando um show de interpretação nesse samba maravilhoso do Alcebiades Nogueira, Não Manche Meu Panamá. Tudo isto para ele, o Sr. Francisco Rossi Filho, nosso gentil ouvinte, residente aqui em São Carlos, ainda titulares do ritmo Arranjo do Chico, do Evaldo Rui Arranjo do Portinho, Sinos de Belém. Entra, meu amor, fica à vontade e diz com sinceridade o que desejas de mim. Entra, podes entrar, a casa é tua, já que cansaste de viver na rua e que os teus sonhos chegaram ao fim. Eu sofri demais quando partiste, passei tantas horas tristes e nem devo lembrar esse dia. Mais de uma coisa podes ter certeza: no teu lugar aqui na minha mesa, tua cadeira ainda está vazia. És a filha pródiga que volta procurando em minha porta o que o mundo não te deu. E faz de conta que sou teu paizinho, e tanto tempo aqui fiquei sozinho a esperar por um carinho teu. Voltaste, estás bem, estou contente. Só me encontraste muito diferente. Vou te falar de todo o coração. Darei carinho, nem afeto, mas para te abrigar, podes ocupar meu teto. Para te alimentar, podes comer meu pão. Voltaste, estás bem, estou contente. Só me encontraste muito diferente. Vou te falar de todo o coração. Não, não te darei carinho, nem afeto, mas para te abrigar, podes ocupar meu teto. Para te alimentar, podes comer meu pão.

Em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, o nosso intervalo e na volta, Catulo de Paula, Luiz Vieira e Alcides Gerardi.